nem vem. Suas orações não convêm, falsos perdões vão além da intenção de continuar na situação errante e operante sem cessar. Ele vem com sorriso no rosto, no lábio rosto, amargo do pecado, olhar endiabrado sem conseguir disfarçar, não consegue encarar, parar, nem se arrepender também. Nesse vai e vem alguém pode se envolver, porém a morte pode ser grupal, a salvação nem caixão, inferno, céu, galardão pode escolher. 70 vezes 7 Deus vê o coração, então men, se arrependa de verdade, pode ser tarde. Todo esse alarde, sinceridade, veracidade, toma postura, João, sua jornada pode ser tão curta quanto esta canção.